2-2-7-1-2 da cola 07, me chama controle 120 decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, é o azul 2712, cruzando 1300. Azul 2712, contato radar, saída Conde, autorizado direto Conde, subindo 170 sem restrições. Direto Conde, 170 sem restrições, 2712. Tentar o controle? O Chanel 6201, senhorita, será que a senhora não poderia ajudar a gente no horário aí e coordenar uma prova tipo Tagiel, por exemplo? Aguardo e agradeço, obrigado. Maria 01, autorizado direto da GEL. Direto da GEL, não poderia ser melhor. Muito obrigado, 6201. Roma 645, cópia. Vitória, autorizada, nível 360. Decolagem pista 10 com a direita, perfil de saída da Eurli, depois voa seguro até o 44. Aciona 5054, 120, décima 80, controle. Segundo 6459, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesul 10, teto Tango Bravo Eco, Taubaté, da cola pistão 10, curva direita, perfil de saída da El, Leda após Leda Voa Mótiva, aciona transponder 5045, controle 120, décima 8. Salvador, azul 2712. Possível. Solicita nível final 150. Sua antena 50. 50, obrigado. 259, Chanel. Correto, no aguardo. Tá, 3897 autorizado, portão 5, eu posso estar aqui. Colono 645, autorizado via Pat Índia, ponto de espera no E3995, ajuste 1909. Para que tivesse o momento, o azul 425. Totalmente pronto, azul? Sim, tá. Autorizado iniciar, reposta táxi. Agora para o táxi 425. Boa noite, voo no 645, está autorizada a linha de colapso no 0, vento 170 graus e no 1 no nosso. Decola, está no 705, identifique se chegada é bom, subir se mantém a 050. Chegada bom, identificou 050, 705. Taxi é o 3697, tem 229 a bordo, 330 galeão. Gente, agora para iniciar o táxi. Aguarde. Tráfego, boa noite, azul 2781, informação Quebec. Gente, que vai confere para parecer da Arbore Guarda-Copa, azul 2781. Não, estou escuto. Puxa, Quebec, acionamento, Pessané, 6259, portão 13. Gente, guarda, hoje. Guarda. Você está a 3 minutos para o limite do terminal, coordena com a área Caju e 120 decimal 3. 203. Taxi Azul 7206, POB 116, autonomia de 3 horas, alternador a Caju. Taxi à direita, via Índia, ponto de espera 19 1995, ajuste na 0, 19, bom voo. Autoridade Taxi via Índia, torre 18095. O 4206, obrigada, bom trabalho. Tan 3897, siga o modo azul. O ponto de espera chama a torre, 1895, 1019, na ajuste, bom voo. Conseguiu o azul então, 295 lá, 3297. Salvador, o Tan 3283, informação FIPEC, informação número 9, pronto na costa da frente. Gente, Tan 3283, agora da costa. Se escuta. Torre Salvador, boa noite, 4206, pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado a linha Ida Galáctico no zero, vento 180 graus, 119. A linha Ida fala, o Azul 2781? Não. O tráfego copiou o azul 2781? Negativo, prossiga. Muito obrigado, se alguém respondeu para você, você chamou, havia chamado a gente aí para a cópia da autorização? Não, mas tá pronto. Prossiga, alguma engraçadinha aí. 781, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pistola 0, curva à direita, perfil de saída agora após a Alefa, achando transponder 5062, controle 120, décima 8. Autorizado, 180, Vitória da Conquista, agora é Alefa, com curva à direita, acionado 5062, controle 1208, azul 2781. Correto, 2781, chama para o Puxa. Azul 4206, decola 28, chama controle 120, décima 8. 208, claro, boa noite. Para o táxi, Sané 6259, somos 132 da bola, autonomia 0505, alternando o Galeão. É porque eu tenho 50 nível, Azul 4206. Contato da estabilidade da doutora Profissão Coral, para ser solicitada a chegada Maruguna por Edmar, quando no Galo 102 considere. Mantenha-se na escuta do controle e informe as vistas no 09. pesado de Esconde. O 705 desce para 2.000 pés sem restrições, hoje em 2019, cruzado procedimento, reportando final. 2.000 pés sem restrições, reportará no final, o gol 1705, 2019. Direita, perfil de saída Arbor. Após proposição eletro, acionado 5060, controle 120.8. Brasília autorizada, nível 320, eu perfil do 1.7, vai decolar da 1.0, curva direita, eu perfil da Arbor, eletro. 5060, transponder, 208, controle, 3283. Correto, chama pronta. Então 3897, decola 30, me chama controle em 120, décima 8. 208 e uma boa semana. Controle Salvador, boa noite, da 3897. 3897, contato radar na decolagem, vigilância. De lá, 3897. Autorizado em direto Lida, 3897. Lida, então 3897. Estacionamento, outra 3283. Autorizado, TAM 3283, TAM autoridade. Sim, autorizado, 3283. Pista 10, vento 180 graus e no 5 graus. Direção na rolagem 10, Xané 6259, livre decolagem. 059, decola 35, chama controle 120, décima 8. 208, contra bar. Controle, você não é 6259, boa noite, passando 1700. 6259, contato radar 0DL, subiu ontem 360. 360, alguma chance de escovar direita na proa de Leda? 30. Visado gol 1705 e LF 10. Olo 705, torre 1895. 1895, boa, 1705. Azul 4206, chama Recife em 12685, alterna 12545. Recife 2685, 12545, azul 406. Salvador, muito boa noite, eu vou 705, estabilizado, sinal ILF 10. 1705, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 170 graus, 149. Autorizado pouso pista no zero, o gol 1705. Canal 259, tudo restrito ao nível 100, devido ao tráfego na posição de 1 hora, 30 milhas de um oposto, mantendo 110. Ok, restrito, mantém antena, teve alguma chance ainda cobrar a restrição, vai direita, ótima. Abaixo de 100, princípio mantém o nível 100. Passa a antena, Leda. Está 3283, estamos acionados com 165 a bordo. Temos 3 horas e 20 alternando com 5. Táxi autorizado via Pátio Índio, vamos esperar 1 na noite próxima 95, ajuste na 020 agora, bom voo. 1020 ajustado, Pátio Índia, 1895, 3283, obrigado, bom final de semana. Bono 705 no solo aos 39, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, 1, boa. 705. Salvador, muito boa noite, eu vou 1705, livrou. 705, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 8, 705. Não, negativo, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 705. Tenho 36, aceito a vaga de ordenação por 34. 34. Confirmo, aceita ou guarda a coordenação 340? Ok, são 397, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão na zero, curva à direita, perfil de saída da EL. Solita, pode ler da voa desse Teirume, a perna November 857 Aerovia, pode conforme a rota. Acena 5067, controle 120, decimal 80. Correta, 3197, Roma pronto, portão 7. Autorizada a linha da colapso no zero. Vento 160 graus, 1-1 nosso. Autorizado a linha de decolar da 1-0 para 3283. Tá 3283, decola 43, chama controle 120, décima 8. 208, tá 3283, boa. Controle, Salvador, boa noite. Tá 3283, decolou as escutas. Tá 3283, contato radar, saída árvore, subo e mantenha 320. Ok, 320, tá 3283. Tá de Lefa, são 3283. Approach Lefa, obrigado, são 3283. Salvador, boa noite. Novo na 099. Gol 1099. Quando possível, a autorização 360. Com... Sim, agora vem aqui agora. 2 do 3, boa. Zona 099, autorizado com fins nível 360. Decola pistão na zero, curva à direita, perfil de saída arbó, após o Elessa. Após Elessa, prossiga via rota do plano, aerovia do Lu 21, acionado 5102, controle 120.8. Autorizado então com fim, nível 360, via rota de plano, decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil da Arbor, eleva depois direto em rota. AP Zulu 21, transponder 5102 e o controle de saída 120 de Small 1. Correto, Gona 099, repassa próximo. autorizado, são 3197 até ponto de espera da Pistana Zero. Via Pátio Índia, ponto de espera no lance desse 995, ajuste 1020. Tá fumando 208 a bordo? Ok, boa noite. Solo Azul 2781, por estacionamento. Autorizado, Pátio 3, chama táxi 2781. Tá valendo, Azul 2781. Pista 972, a linha do Polar Pista 10, vento 170 graus, 129. Táxi Azul 2781 com 66, 3 horas e 15, Monte Claro. 2781 autorizado, táxi da ponto de espera via Pátio Índia, ponto de espera 1 na noite desse 995, ajuste 1020. 1020 agora, via Pátio Índia, ponto de espera 895, Azul 2781, cuidado aí da volta. Salvador, o Gol 1099, portão 8, puxa a sonda. Claro, portão 8, calma a tarde. 27, do Polo 03, controle 208, Boa Viagem. Chamou o controle, 7307. Salvador, 3197, Cruz da El. 3197, contato radar na decolagem, saída da El, autorizada por hoje Leda, semelhante a 360. Leda Boa noite, Azul 2781, ponto 0 da 10 Pronto. Azul 2781, boa noite, autorizado a linha do colapso na 0, vento 180 graus, no 3 mais. Ali decola, Azul 2781.